755, após a passagem da aeronave, Juliette para 08. Após a passagem, prossegue para Juliette para a posição 08, da Lua 1, na cidade de... Quatro dois zero meia, ciente passando agora o marcador externo, continua a aproximação, aguardando pistão no zero livre, para informação, é a Bois Betânia iniciando a rolagem. 4206. O passarelo 223, Luna, escuta. Prossiga. Por gentileza, as condições de taxiar um pouco mais à frente para liberar o setor a retaguarda. Ah, um pouquinho mais. O azul 4206, cheque trem, pouso autorizado, pistão no zero, vento 120 graus, no norte. Baixou e travou, livre, pouso no zero, 4206. CAM 3217, decolar 259, controle em 199, decimal 35, bom voo. Controle, canal 35, boa tarde, CAM 3215. 5 é a frequência do controle. Pra Jundiaí, 400, Bael Leda, Brigue, uniforme Zulu 16, via plano. 5562, 119, 35 é o controle. Da próxima acionada. Confirme pessoas a bordo? 3. Estacionamento de táxi 118.6, 1012 no altímetro, Papa Lima. 118.6, obrigado, Adão. Solo, Salvador, trip 5219 para o táxi, 56 a bordo, 3h40, alterna Salvador. 06 a bordo, confere? 56. 5, após a passagem da aeronave na curtíssima, Embraer da Azul, ali mantém pistão no zero. Aeronave na curtíssima, ali mantém pistão no zero, 755. El. Ok, direto a El, obrigado. Sobre Salvador, Romeu Papatango, na rotatória visual com o campo. Na saída da Índia, está autorizado o push, chama quando pronto para o táxi. Está autorizado, chama para o táxi, voo 925. Para push, acionamento no 10, o Pantanal 4711. Pantanal 4791, vai manter a escuta e aguardar a cópia devido a congestionamento no ponto de espera. Vai manter essa escuta. Bruno 395, vai ingressar via Juliette pro 07. Juliette pro 07, o voo no 395. Mike Eco Delta, dá presente autorizado cruzamento final no 0, reporta gerando base do Mike Eco Delta. Está presente, autorizado, cruzamento 10, vai reportar gerando base para 17, Mike Eco Delta. O 48 Papa Lima, Ministério Táxi. 48 Papa Lima, ciente, reporta na Papá para ingresso. Lima. Zulu November. Tavia Fox, chama solo 121, decimal 9. 219. 2 então, para Galeão, 380. Tá, mantendo escuta e aguardar o número 2, tá? Aguarda até 3145. Pantanal 4719, pronto, cópia? Pronto. Congonhas 360 está autorizado, decola da 10, sede da El, Leda Bridge. Em Bridge, intercepta Pesulo no meio e prossegue conforme rota apresentada. Aciona 5561. É o transponder 11935, é a frequência do controle. Congonha 360, 10 na El, Bridge, Leda Bridge, Apesulo 6, 5561 transponder, controle 1935, trânsito 4719. Protegimento correto, estou ciente, já que tudo é interessado para push, mantenha me escuta e aguarda, por gentileza. Não copiei, senhora. Mas... Mantenha a posição e aguarda, por gentileza. Mantenha. Solo azul 4206, livrou na Fox, está na alta. 4206 vai manter posição antes da Juliette e aguardar. Mantém antes da Juliette, 4206. O 35219, assim que o tráfego da Gol iniciar o táxi, vai seguir a retaguarda do mesmo, como número 4 no ponto de espera. Obrigado pela colaboração. Gente, segue o Gol, terminando o pushback, o 35219. O 1077, uma Recife, frequência 1251, alterna 133, decimal 25. 251, 3325, voo 1077, obrigado e uma boa tarde. Nada, bom voo. Curva à esquerda, aciona 0264 no transponder, 11935 é a frequência do controle. Ele fala da 1-7, esquerda da bosta, 0264, corredor forte. 1935, não mais, está pronto para o funcionamento. Qual foi o empate que se encontra? A 3, geral. Entende, então a sua decola da 10, tá ok? Você encontra-se no pátio 3, intenção de decolar na 10 ou na 17? Na 10. Tem problema, decola da 1-0 então, tem livre acionamento e chama pro táxi. Prossegue corredor forte, permanece transponder. Chama aí pro táxi, não deu mais. Ô Sol, tem previsão do 5729? Para ingresso aqui, o Eco 1-90. Contato radar, sobe ao 360, saída da El. 360 da EL, 9750. Sete, o nome desconsidera. Delta final da 7. Gente, Mike, é Delta pouso autorizado, vento 120 graus, 109. Não chama a torre agora, 198, decimal 6. Rapa. Índia Mike Alpha, de, autorizado cruzar a final no 028, reporte cruzando, Índia Mike Alpha. Mike Alpha, reportará. Torre, o Romeu Papatango está na final da terceira milha. Gente, o Romeu Papatango aguarda instruções, aguardando apenas o pouso do Mike Alpha, ok? Tá ciente, está na final aguardando instruções do Romeu Papatango. 5-9. Índia Alfa, ponto de espera, 118,6. O altímetro marca agora 1012. Índia Alfa, ponto de espera, 18,6, 1012. Obrigado. Boa tarde, Coronel 2. Boa. Deseja que o Romeu Papatango realize 360 na terceira milha ou continua na final? Negativo, pode continuar a aproximação aguardando apenas pista livre, Romeu Papatango. Continua a aproximação aguardando pista livre, Romeu Papatango. Mike Eco Delta, Solo 05, por gentileza, agilizando via ótica no PAT 4, ao estacionar frequência livre. Mike, prossegue até a saída do PAT 3. Até a saída do PAT 3, não é, Mike? Papatango, livre pouso, pistão no 7, vento 1-0 graus, 1-0 nós. Livre pouso, é no Papatango. Alfa e Delta, e quando lá? Chama a torre em 118,6. O altímetro é 1012, confirme pessoas a bordo? Duas pessoas, prossegue quilo Alfa e Delta, chama a torre 18,6, hoje leciona não mais. Desculpa, mas eu não entendi pessoas a bordo. Duas pessoas a bordo. Gente, obrigada. 35, bom voo. 1935, obrigado, bom dia. Índia Mike Alpha, prossiga para a rotatória e aguarde na rotatória para prosseguir final no 7. Mike Alpha, prosseguindo para a rotatória, aguardará. 340 na saída bomba. 340 na bomba, 2231. 4 no transponder, 11935 é a frequência do controle. Confirma a aerovia para o T3145, eu preso Luna 0. Afirmativo, conforme apresentado. 65 e bom voo. Centro Recife 2533, obrigado, até a volta. 119,35. 119,35, decola da 10, 3145. Gente, mas temos que ter guarda para puxar. Agilizando até o PAT 4. Excelente, chama a frequência agora 1935, Rodião 07. Ingressar no Finger 03, está autorizado o push no 01. Após o azul no 03, o 5729 está autorizado no 01, chamará para o táxi, recebendo. Passare, correção, Pantanal 471, autorizado o push no 10, chama táxi. Romeu, Juliette, Romeu, Mike. Juliette, Romeu, Mike, prossigo. Na Delta, está pronto para decolagem. Gente, mantenha Delta, o seu número 4 para decolagem, aguarde. Até. Afirmativo, reporta NEAD pronto, Eco Zulu November. Dois Salvador, Gol 92 e um cupom de espera. Whisky, Quebec Hotel, livre decolagem, pista 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-1 nós. Decolagem autorizada, Whisky, Quebec Hotel. O 94 de Papalima, está na Quebec. Afirmativo, por gentileza, o senhor tem condições de realizar o backtrack e permanecer no ponto de espera da Quebec, aguardando para a decolagem? Afirmativo. Grato. 2, está livre NS, reporte estabilizado. 0-1-2-2-1, Repa 3 estabilizado, tá 3-1-0, obrigado. Visual com Cabo e Guardião 07. Frequência livre do Guardião 07. 9-2-5. Gente, o Eco Zulu November, vento 1-1-0 graus, 1-0 nós, livre decolagem, pista 1-7. Whisky Quebec Hotel, decolar 208, controle, transfere 1-1-9, decimal 3-5, bom voo. Boa tarde, Eco Zulu. 1-3-3-2-5, gol 1-7-5-5. Bom trabalho. Prato, bom voo. Obrigado. Controle Salvador, boa tarde, é Papa Tango Whisky, Quebec Hotel. Papa Tango Whisky, Quebec Hotel, contato radar, Fadeu 380, na saída da El. Na da El, Quebec Hotel. Mike Alpha. Alpha, prosseguindo para o Salvador 7. Eco Zulu November, decolado agora os 1-0, controle transfere 1-9, decimal 3-5, bom voo. 3-0-3-5, Eco Zulu November. Whisky Quebec e Hotel, está autorizado da presidente da El. Da presidente da El, Quebec Hotel. Salvador, parceria 2231, possibilidade de coordenar a seteira adjacente ao magnético de proa de barreiras, quando possível? Passeira 2231, aguarde de coordenação. Confirma, portão. A 300. Controle Salvador, Eco Zulu November, decolou na sua escuta. Passeira 2231, está autorizado, direto barreira. Direto barreiras, 2231. Eco Zulu November, mantenha-se em condições visuais, corredor axé. Olha meu pé, foi do Achão, Eco Zulu November. Sinal, vai tocar e conseguir para o radar está. Gente, afirmativo, Índia Mike Alpha, pouso autorizado. Em pista 1-7, o vento 1-1-0 graus, 0-9 nós. Eu repouso 1-7, Índia Mike Alpha. 35-2-1-9, ponto de espera pronto. Afirmativo, Trip 5-2-1-9. Mantém o ponto de espera da 1-0. Mantém ponto de espera, ficou 219. Cinco, dois, um, nove, ali mantém pistão 1-0. Ali mantém 1-0, ficou 219, hein? November 48, Papai Lima, na escuta? Afirmativo. Só confirmando se eu estou aguardando para decolagem devido à aeronave agora na final 1-7, que é para pouso. Ok, sim, valeu. Aposta para hoje, Itapuã, Guardião 07. Porta vai Itapuã, Solo Web 5729 para o táxi, 119 a bordo, 3 horas e meia, Guarulhos. 5, contato radar, Sabeu 360, na saída Arboiler. Positivo, 360, na saída Arboiler. Número 3 no ponto de espera, e falando lá, torre 108 também, o altímetro marca 1012. Peraí, o altímetro marca 1012 ou 1013? 1012. Ah, então tá bom, então vamos voltar pra 1012 então. P5219, vento 120 graus, 12 nós, livre decolagem, pistão no zero. Livre decolagem, 5219. Só 06. 07. Ah, torre, controle 3190, deve estabilizar a pista. 3190, chama a torre 118, só 6. 18, amanhã, Gabriel. Torre Salvador, Guardião 07. Guardião 07, prossiga. Vertical de Itapuã, terceira na pátio do Greia. Gente, afirmativo, mantém o farol de Itapuã. Aguardando instruções, temos agora um Airbus da TAM para pouso no 10. Mantendo Itapuã, Guardião 07. Foi Salvador, web 5729, ponto de espera, pronto. Webjet 5729, mantém ponto de espera da 10. Mantém. A 720, desce para 2000, ajuste na 012, está autorizado ILS, é que fez a pista na 0, reporte estabilizado. Gente, desce para 2000, após pelo autorizado ILS, é que foi da 10, desce para 20. 190, boa tarde, confirmando já baixado travado? Já travado. Gente, pouso autorizado, pista na 0, vento 1110 graus, 119, TAM 3190. Entrei, pouso, pista na 0, TAM 3190. O Guardião 07 na escuta. Na escuta. Reporte visual com Airbus da TAM, agora passando o marcador externo. Visual. Gente, então a retaguarda da aeronave do Airbus da TAM está autorizado o cruzamento da 1028, com reporte cruzando o Guardião 07. Ok, a retaguarda do tráfego do Airbus do Guardião 07 reportará para final para o Graer Guardião 07. Marinho em posição. Enche o 48 Papa Lima, mantenha a posição, aguardando para decolagem, temos uma aeronave agora para pouso no 10, ok? É, já aguardado, Papa Lima. Informe fechado para pouso. Está presente, autorizada a sessão 085, proa 301, Eco Zulu 90, só um minutinho para estimar de posição. Controle, Salvador, boa tarde, CNM143, passo 200, 160. Xenem 1143, acendo identificação, chegada Bonf, desce para 4000, ajuste na 012. Chegada Bonf, 4000 no 012, poderia voar pelo? Projeto Lagoinhas, após a Lagoinhas Bonf, o Xenem 6143. Positivo, vamos ver a roda então. Estimando 230, o pouso em barreiras. Em Quebec Hotel, chama Recife 1251, alterna 33 decimal 25. 251-13325, perto, bota aí. Quando pronto, livre decolagem, pistão no 7, o vento 120 graus, não nós. Quem é que só para livre decolagem? Na final para o Graer, o Guardião 07. Afirmativo, Guardião 07, sem interferir com o estão no 735, reporta no solo controlado, vento 120 graus, não nós. Sem interferir, 07. Pode chamar táxi, tá? Chamaram para o táxi, tá 3145. para decolagem. Passagem, direto, porta 3190, solo 17, libere a direita via Eco, chama solo 121, decimal 9. Já é com 219, tem 3190. Salve, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, web 6720, trem baixado, checado. November 48, Papa Lima, decolar 218, controle 119, decimal 35, bom voo. Obrigado, tchau. Não mais, já acabou com a decolagem. Gente, o Juliette Romeu Mike, livre decolagem. Pistão no zero, vento 120 graus, 19 nós. Decolagem, não mais. Webjet 6720, continua a aproximação, aguardando pistão no zero livre. Continue aguardo, 6720. Guardião 07, solo 18, frequência livre, boa tarde. Para o 601 na guarde. November 48, Papa Lima, contato radar, tá 4 milhas afastado do Salvador, Sador 400 na saída da El. Papa Lima. Gol no 601, nossa identificação, teste 050 na chegada a Bonfim. 050, Bonfim, gol no 601. 76720, cheque 30, pouso autorizado, pistão no 0, vento 120 graus, 1 nós. Rebaixado de checada, autorizado, pouso no 0, 620. O Juliette Romeu Mike, decolar 219, curva esquerda, corredor forte, chama o controle 119, decimal 35, bom voo. Curva esquerda, corredor forte, chama o controle de 35, Romeu Mike, obrigado. Paulo Salvador, com 1856. 1856, para Recife 390, prepara para o Caracaju, aguarda a cópia, é o número 2. Positivo. Prepara Uca, Aracaju, gol 1856. Controle, Papa Romeu, Juliette, Romeu, Mike. Papa Romeu, Juliette, Romeu, Mike. Mantenha-se em condições visuais, zona 1500 pés, ajuste na 012, corredor forte. Manterá condições visuais, corredor forte, ou Romeu, Mike? Boa tarde, boa tarde, Italy 416, descending 1630 on the bump arrival. Litany 416, Quacadet, vá a Bonfa Arrival, descend to flight level 060. Descend to 060, Bonfa Arrival, era Litany 416. Jet 6720, solo 21, libere próximo direita via Fox, chama solo 121, décima 9. Via Fox 219, tá bebendo. Siga, tudo curta. Como vocês matam para o pouso? 2-1-2-5. Tente. Coordenação aeroestar na escuta da Eco Zulu November. 0-0 de Urano. 720, prossegue via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, reporta, 720. Aí, 5729. Satanás está no ponto 0, pronto, 4719. 4711 após a rolagem do Boeing da Webelin, mantém. Após o Webelin, mantém, Pantanal 4711. Confirme, por gentileza. Papatango, Oscar Bravo Eco, autorização para acionar, Aracaju. Oscar Bravo Eco, mantenha me escuta e aguarda. O plano que eu tenho aqui do céu é contra se vencido. Eu vou checar, por gentileza. Aceitando a LS, Felipe. Controle acionar 6143. Parte que se encontra em pista que decola. Estamos no HDR PTA e pista 107. Está autorizado, abaixo de 040 em pelo 2000, ajuste na 012, ajuste na 6143. Motivo não descendo 2000 no 012. 475729. Prate, o Índia é alfa, quando no ponto de espera 118.6. O altímetro marca 1012. Prate, o Índia é alfa, 118.6, tá 3145.012. Web 6720, vai ceder passagem ao tráfego da TAM e após a passagem do mesmo, ingressa via Juliette pro 05. Faz o bem, ingressa no, na Juliette pro Prate 05 ao gate 6720. Prato, quem, senhorita? Direto da EL, Web 5729. Direto da EL, Web 5729. Bona 612, para livre o LS, reporta estabilizado. Confirme, 612. Bona 612, livre LS, reporta estabilizado. Reportar LS estabilizado, 612. Ordem, empresa 87, decolada 10, seletivo ar para curva direita, transição elétrica. Chamada 5014, 1935, após 3567. Descendo 220, bota 601. Estamos na 04, gate 04, 3567, está pronto para o push. Autorizado, pushback, acionamento, chama táxi, está 3567. E autorizado, está 3567. Falando, Oscar Bravo Eco, autorização, né? 119.8, ele telefone 16, fala. 070, decola da 107, sai da Conde, após decolagem, curva esquerda. Aciona 0263 no transponder, a frequência do controle 119.8. Cuidado com o fórum, Aracaju 70, na 17, subida Conde, curva esquerda. Transponder 0263, seja o ponto de controle, acionando, chamada para o táxi. Acionamento de táxi 118.6, informa PAB para a torre, altímetro marca agora 1012. Eco. Estou no 0-3-1-4-5. Me aguardando, recebendo 199. Gol 1-8-5-6, cópia? Cópia, gol 1-8-5-6. Autorizado para Recife, 390 nível. Decola da 10, sai da PUCA, transição Aracaju. Após decolagem, curva à esquerda. Aciona no transponder 50 no 3, 119.8 é a frequência do controle. Autorizado 390 para Recife. Transição, saída PUCA, transição Aracaju. Decola da 10 com curva à esquerda, transponder 50.13, controle 719.8. Gol 1856. Protegimento correto, chama para o posto no 7. Vai chamar para o push no 7, eu vou 1856. Solo 3567, mais 30 segundos, que desculpa, mas eu não percebi que o trator não estava conectado, ele está encostando agora, tá? Sem problema, comandante, a gente não tem tráfego, está já autorizado, reporta quando para o táxi. Ah, muito obrigado, 3567. Salvador, boa noite, Pantanal 4711. Pantanal 4711, contato radar, sobre o 360 na saída da EL. 360, pode voltar, EL? Exato, direto da EL, Pantanal 4711. Obrigado, da EL.